Jardim, um coreto, a música e a saudade, aniversariantes da nossa querida Lafique Imóveis, recebendo de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da Lafique Imóveis, as aniversariantes de amanhã e de depois de amanhã, Dona Luzia Sueli Russo e Dona Janete de Fátima Gouveia da Greta. A elas, os parabéns dos seus familiares, de suas amizades e de toda a equipe da Lafique Imóveis. Mas vamos nós com o músico, Juninho. Nós vamos atender ele que reside aqui em nossa cidade, Sr. Eupídio Damasceno, que quer ouvir com a Hebe Camargo, aliás, gravação antológica da Hebe, com a Hebe ainda pertencia à gravadora Philips e era uma boa cantora. Ela hoje é apresentadora de televisão, pouco cã, mas essa gravação é antológica. Hebe, arranjo Carlos Monteiro de Souza, do Carlos Paraná, a Guarânia queria. Edu da Gaita, talentoso e saudoso. Edu da Gaita, aqui em arranjo do Léo Peracchi, sola do Pixinguinha, a valsa rosa. Tudo isso para o nosso gentil ouvinte, Sr. Eupídio Damasceno, que reside aqui em São Carlos. Bom dia, ouvinte, Sr. Eupídio Damasceno, que ainda quer ouvir, em arranjo do maestro Fonfon, Francisco Alves, o rei da voz, o Chico Viola, cantando, do musicólogo Ari Barroso, O Correio Já Chegou. Você fosse o meu último bem. Queria que não houvesse nada mais além do dia em que chegamos a nos pertencer. Queria que nunca fosse preciso esquecer. Queria a mesma crença do primeiro amor. Queria olhar a vida sem nenhum temor. Queria ainda crer no que já não se crê. Queria que o verdadeiro amor fosse você. Queria bem dizer o dia do primeiro encontro, do primeiro olhar. Queria que o tempo parasse, que nunca chegasse o dia de chorar. Queria versos de alegria sobre a melodia da nossa canção. Queria que você somente fosse eternamente minha inspiração. Queria bem dizer o dia do primeiro encontro, do primeiro olhar. Queria que o tempo parasse, que nunca chegasse o dia de chorar. Queria versos de alegria sobre a melodia da nossa canção. Queria que você somente fosse eternamente minha inspiração. já chegou. Nenhuma cartinha de você. Todo dia a mesma coisa, e eu de longe sem saber porquê. O correio já chegou, nenhuma cartinha de você. Todo dia a mesma coisa, e eu de longe sem saber porquê. Longe dos olhos, longe do coração, é o ditado mais certeiro deste mundo de ilusão. Amor, como é triste a minha sorte, só espero agora a morte, é tudo que me resta pra consolação. O correio já chegou, nem uma cartinha de você. Todo dia a mesma coisa, e eu de longe sem saber porquê. A minha mágoa vem da confiança que você depositava, minha única esperança. Amor, já que tudo está perdido, só lhe faço este pedido, apaga-me de todo de sua lembrança. Jardim Coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail para que você, gente ouvinte, solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Vamos nós com música. Vamos atender ela que também reside aqui em nossa cidade. Ela que diz em seu e-mail que São Carlos amanhece ao som. Jardim Coreto, a música e a saudade. É ela, Dona Célia Maria Monteiro, pela vez primeira conosco. E ela quer ouvir do Pixinguinha, com Luiz Arruda Paz, saudoso maestro do Odeon, já falecido, com os titulares do ritmo na participação, Luiz Arruda Paz e grande orquestra Carinhoso. Gilberto Alves, talentoso e saudoso, também comparece e canta o primeiro samba gravado em nosso país, do Donga, pelo telefone. Tudo isso para Dona Célia Maria Monteiro, que reside aqui em São Carlos, está em nossa sintonia e que ainda quer ouvir, do saudoso Ernesto Nazaré, que nasceu no Morro do Pinto, lá no Rio de Janeiro. Ernesto Nazaré assinando. Jacó do Bandolim Saudoso executando em seu bandolim, Brejeiro.

Jardim, um coreto, a música e a saudade. Ô Juninho, agora o nosso último intervalo e na volta, Chico Viola, Mário Zan com sua sanfona e Sidney Moraes.